LS Chame a Torre Salvador em 198 decimal 95. 097 livre LS, desça para 2000, chame estabilizado. Sete livre LS 2000, repassaremos estabilizado com 1097. Estabilizou o voo 1097. 1097, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador, 18 decimal 95. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. Prêmio 142, chame o Centro Recife, 2685, alternando 2545. 2005, 2545, chame o 142, obrigado. Mantenha a Oscar, o nome é Mike, mantenha a posição da Oscar. Voo no 966, cheque 3.4. Tá travado. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1.60 graus, 62 de nós, voo no 966. Pouso no 966. 1.54. Reporte antes da Juliette. Confirma? Antes da Juliette. Ah, pode ser a Juliette. E Papa Noel, que você anima? Kilo Serra Lima, aguarde para decolagem. Kilo Serra Lima, só queria confirmar a decolagem, por gentileza. Kilo Quebec Serra, confirme para a torre? É o Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou já tem uns 5 minutos, eu queria confirmar a decolagem, o horário. Gol 2009, taxi via Pátio, Juliette, Torre Sol Pátio, Índia, Alfa no ponto espera, torre 1895, a gente está no 093, boa viagem. Pátio, Índia, Alfa no ponto espera, 1895, confio em 13, gol 2009, obrigado, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando pista livre. 1093, continuando, aguardando o gol 1097. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolagem foi aos 1747 Zulu. Copiado, muito obrigado. Prisma 4, em explicação, chegada à área, desce para 050. 050, né? Prisma 4, a possibilidade de voar a posição intacta. Afirmo. Vou vai estar, muito obrigado. Prisma 4. Gente, aguarde para a decolagem, o que é que deve ser? 966, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Patrônio Salvador, sangue de Abravo, está abandonando o sobrevoo na ponta de Maitá, está indo com proa da rotatória. 7, pouso em Salvador? Não, negativo, senhor. Pouso é no hangar da Enrima, Serra Novembro e Serra Novembro. 7. Muito bom, 796. 796, Galeão 360, copia? Copia, bom, 796. Começar em curso Oscar, Galeão 3060, via presumo 1-0 SMAP, segue conforme plano de voo. Decola da 10, curva direita da Eulê, da Motiva, transição. Não, aciona 5507, controle 1208. Escolha de transferência ao SAP. A escolha aguardando que ele serve. Via Bravo, chama a torre 1895. Voo no 1097, Solon 56, libere primeira direita, me fala 121 decimal 9. 109. Transição que você falou da Euleda, falou rápido, não tô achando. A Euleda Motiva, Mike Oscatango, Victor Alfa. Ah, Motiva. Agora sim, 360, eu nível autorizado pro Galeão, Upper Zulu 10, após o SMAP, a saída é a da Euleda, transição Motiva, 507-1208. Fechamento correto, 1.02, igual a 7.96. Espera. Solo Salvador, boa tarde, eu vou 1097, desligou, na sua. 1097, taxi via Alfa Juliette, posição 1, no pátio 1, tenta um veículo following, a partir do 06. Gente, pela Juliette, para o 1-1, a tenta falou assim, gol, 1097. Chamo para descida. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, pelo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, no meu pé, corredora cheia, informa através do farol da barra. O senhor autorizaria o Quilo Quebec Serra direto, Morro de São Paulo, 2500? Tenho o seu plano para Cairo, confia. Afirmativo, Serra, não é de Ali Lima. Afirmativo, porém solicitou direto Morro, confia, né? Solicito direto Cairo Lorenzo, 2500, vai. Gente, direto Cairo, 2500. Quilo Quebec Serra, está autorizado. Obrigado, controle. Decolado ao 58, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Caminhado pronto na venda atrás. 09.500 na Dayal. 20009. Contato radar da decolagem, suba e mantenha 240 após 2000, o Idael. 240, 2000 pro Idael, grato, gol 209. Mantendo separação visual do traço decolou à frente, também no corredor axé, o vento no 40 graus com 08 nós. Desça para 060. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, nesse pela torre? Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Você pode solo controlado em Rimar, o Tango, Índia Bravo? Passará no solo controlado, Tango, Índia Bravo. Chame agora o Centro Recife, frequência 1288, alterna 260. Centro Recife, 2288, alterna 260. Qual o estimado pouso? 18 e 18 Zulu. Sente. Mike decolado aos 1800, chame controle 120, desse valor. 208, 98 Mike, grato. Mantendo a escuta 6331. November Yankee Mike, corredor chame o pés, reporte farol da barra. Reporte farol da barra, November Yankee Mike. 6331, a gente está bastante adiantado aí. Na verdade, a saída é só aos 33. Assim que tiver plano, está na sua escuta. Gente. Baixo Salvador, é o Edson Bravo. Ô, Salvador, 984. sabe se estou chamando essa cópia? Confirma a aeronave que chamou? Gol, Gol 984. Assinei 884 Aracaju, nível 230, copia? Pronto. Aracaju autorizado 230, Golf 677, aerovia. Decola pista 1-0, curva esquerda, Puca, transição Caju. 5513, controle 120-8. Aracaju autorizado 230, Golf 677, está 10, esquerda, Puca Caju, 553-1-208. Treinamento correto, chame pronto 04, 1884. Câmara. Cuja Bravo, solo ao 03, frequência livre. Gol 2009, chame Centro Recife 1251. 251, Gol 2009. Zoom 4442, após Mari Voiduna, descida autorizada para 5000 pés. Firmado 4462? Azul 4462, após Mari Voiduna, desça para 5 mil pés. Pelo Mari Duna, 5 mil, 4462. Lima Kilo X-Ray, livre lançamento, reporte no término. Reportaremos. Estacionamento, Gol 796, posição é a... Deixa eu ver se eu enxergo o número do primeiro aqui, número 2. Perfeito, Gol 1796, coordene com a equipe solo, inicia, chama ataque. Ok, vai coordenar aqui e chamaremos o ataque. Obrigado. November Yankee Mike. Prossiga, November Yankee Mike. É, teremos lançamento de paraquedistas em Vera Cruz agora, se possível após o farol da barra, voe mais para o patrão de Caixa-Pregos para livrar Vera Cruz. Sim, se dá condição de paraquedismo na ilha de Itaparica, vai manter a separação da linha do litoral, a questão de segurança, não é bem aqui mais. Para iniciar o Lima Kilo X-Ray. X-Ray, reporte no término para descida. X-Ray. Xané 6314, desça para 2 mil pés, autorizado ILS. 2 mil pés, ILS autorizado, 6314. Azul 4462, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 4462. Então, nível 220 ILS. Mantenha Alemanha, me escuta Guarda-Corp, prepara Del Coral. Del Coral, não se escuta, 6317. Salvador, 1884, se tiver cancelamento no 4. 1884, aguarda. Helix Ray, mantenha o setor norte para descida, reporte cruzando 3000. Setor norte 3000, X-Ray. Novembro Link Mike, frequência livre para coordenação, até a volta. Lima Kilo X-Ray, frequência livre para coordenação. X-Ray, pode parar. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizado ILS número 2. 2000 ILS número 2, 4462. Kilo Quebec Serra, frequência livre para coordenação. Salvador, boa tarde, Azul 4131, informação Oscar. O 4131, informação em curso, agora Papa, não houve nenhuma alteração significativa. O guarda-copo prepara a saída da El, Leda Motiva. É o Leda Motiva, aguarda, 4131. Chame a 13 no 4, chame a torre 1-8-9-5. 9-5, 3-4. Taxi 1-7-9-6, POB 1-5-6, alternando Campinas 3-40 de autonomia. Chame a 13 no 4, final LS 3-0, bloco o campo. Espera, obrigado, bom trabalho. Baixar travado, 13 no 4. Chame a 3-1-4, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 8-9, Senegal 1-0-1-3. Livre pouso, pista 1-0, ajuste 1-0-1-3, chame a 3-1-4. Quatro, em cima, puxa, coordenação com a equipe solo, chama táxi. 8-8-4. 3192, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste 1-0-1-3. Exato. Exato, 3192. Obrigado, 6327, pronto, cópia. Copia, 6327. Ajuste no 093. 27, decola da 1-0, curva direita da EL, transição coral. 5537 ao transponder, controle no 208. 95. 895, 4492. Coral, após Golf 677. 5537 transponder, 1208, controle de saída do Oxi, 6327. Fechamento com redstone pronto no 08. 7, 6327. Torre Azul 4462, boa tarde. Azul 4462, continue a aproximação número 2 para pouso. NH1 no 0 no 3. 4462. Voo 1884. A bordo 1-8-4, tem uma e 51 alterna maquió. Tanto quanto direita, Índia Alfa, ponto espera, 2895, ajustão na 013, boa viagem. 2895, ponto espera, 3884. Linha, visual com embreagem azul, final posto no 0? Afirma, visual com 7-9-6. Após passagem do embreagem azul, a linha mantém cabeceira 1-0, gol 1-7-9-6. Sim, aqui após a nave azul, a linha mantém, gol 7-9-6. Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Aciona 5473, o controle opera no 0.8. Autorizado Campinas, nível 340, Peugeot 10, bridge, Peugeot no meio, conforme plano. Mental pista no 0, curva direita, da Eula da Motiva. 5473, o transponder, e o controle em 2.8, azul 4131. Fechamento com a chama pronto no 08. Amarelos. Azul 4462, cheque 3 pouso. Mas só tá lá. Gente, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus, 9-9, azul 4462. Livre pouso, 4462. Aciona 0171, controle 1-2-0-8. Salvador, Chile 63, 4. Já vem Brava, corretamente. Acionamento táxi 2895. 2 a bordo. Já 314, táxi via Alfa. Juliette 03, parte 1. Alfa, Juliette 03, parte 1. Sol 4131 da azul, posição 8, puxa para estacionamento. Cordeiro para o Cristiano de Fino, chama táxi azul 4131. Autorizado, chama o táxi azul 4131. Traço Salvador, boa tarde, prefeito 5241, informação Papá, pronto, Papá. Papá, confere, confirma a nave. Prefeito 5241. Azul 4462, solo 1-6, libere primeira direita, chame solo 1-2-1, décimo 9. 2-9, obrigado. Você escuta pronto, copy. O que está autorizado no nível 200, 2 centenas? Decola 10, curva direita, arbor, transição elefa. Aciona 5527, controle pela 1208. Estava de decolagem, que estão no 0, vento 1-3-0, graus 8-9. Aí tem algum, 7-9-6. O 5241. Fechamento correto, pronto no parte 3. Deu uma arama no pronto. Sol azul 4462, livrou. Azul 4462. táxi Alfa, táxi 8 via Alfa, aguardando liberação do portão 08. Lenta, aguardando a liberação, 4402. Alô, Xané 6331? Xané 6331, prossiga. Esse já seria o nosso plano, senhor? Afirmativo, São Paulo autorizado 360 via Upzulu 10 até Bridge, após Upzulu 16, segue conforme rota do plano. Decola da pistão no zero, curva direita, da El, Lida, após Motiva. Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Aciona 5535 e o controle opera no 20.8. 7360 para São Paulo via rota do plano, começa na Pesulu 10, voa Bridge, até Bridge, após a Pesulu 16. Decola da pista 10. Curva direita, da Euleda, Motiva, 535, transponder 208, controle de saída, Oxenay 6331. Planejamento correto, chame pronto, 05, Oxenay 6331. 6331, chama pronto, 15. Yankees, Zulu Golf. Prossiga. Oi, faz parte. O Yankees Zulu Golf, confirme. É, tensões do voo? É pouso esse Simões Filho? Escuta. Sem estacionamento, o Yankees Zulu Golf. Solácio 4131, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30 minutos de autonomia, 109 aguarda para o táxi. Autodou 4131? Negativo, você pode repetir as informações? Opa, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30 minutos de autonomia, 109 aguarda para o táxi. 4131, Pátio Índia Alfa, ponto espera todos 895, ajustão 90, 93, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto espera todos 895, ajustando 1013, muito obrigado e boa tarde. 14462, observa a companhia taxando para o ponto espera, ingressa Juliette para o 06. Ok, pode entrar para a companhia, segue Juliette 06. Acione o código 5513. 120, identificação, chegada a mar e desce para 2000 pés, 10 no 3. Pode. 884, contato radar, cruza 13500, suba 230, saída Puca. 230, Puca, 884. Papai Romeu Hotel, Juliette Serra. Check equipamento, transmissão inteligível. Sotolo, 4462? 4462, prossiga. Portão 6 está indisponível, senhor. Seria o 8? Vai deixar Juliette para o 612 do parte 3. Ah, esquerda faz de carro 3, né? Positivo. Ah, positivo. Então, Juliette, boa tarde. Doutor Juliette, um minuto, copa. Romeu, índio da Weber Alfa, autorizado ingresso, pistão na 7, pode condenar de pronto para decolagem. Estabilizado, 3192. 3192, torre 11895. 3895, obrigado, boa tarde. Tom 3217, autorizado ILS, reporte estabilizado no 013. Autorizado, reporte estabilizado, tá 3217. 1796, chame o centro Recife, frequência 1251. 1251 com Recife, 1796. Aproximação, reporte fundo baixado, travado, que legal no 013. É, boa tarde, baixo travado. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4131, fonte de espera, dá 1 no 0. Azul 4131, mantenha a fonte de espera. Mantenha a fonte de espera, 4131. Sobrevoo Simões Filho, decola do Pátio do Graé, comprou a noroeste sem interferir no eixo de aproximação da 1 no 0. O Yankee Zulu Golf aciona 0146 contra 1208. Azul 4131, uma linha de call de imediato? Afirmo 4131. Gente, autorizado a alinhar e decolar de pistão no 0, vento no 40 graus, 8 nós, azul 4131. Alinha decola de imediato, 4131. Radar marca embaixo travado, 3192. Gente, está 3192, continua a aproximação, era a nave da azul iniciando a rolar de pistão no 0. Ok, guarda. Yankee Zulu Golf. Quente, decola direto do pátio, Yankee Zulu Golf. O Papatango Yankee Zulu Golf, autorizado a decolagem, vento 1140 graus, 8 nós, comprou a note. Decola da pista 17, com a curva esquerda, corredor. Correção, tem condição de decolar do pátio 4 direto, comprou a noroeste, nordeste. Aproximação. Apenas confirmando, já baixar travado. Baixo travado, centro do helicóptero. Torre ainda na Vimbra Alfa, ameaça para nós. Sim, a gente mantém ainda na Vimbra Alfa. Alfa, 6-0275. 0275, controle 1208. Piscina 92, autorizado pouso, piscina 0, vento 130 graus, 08 nós. É, pode autorizar 3192. Azul 4131, decolado 26, Salvador, controle 120, décima 8, bom voo. 208, muito obrigado, boa tarde, 4131. Salvador, boa tarde, azul 4131. Passando 800 pés, era da El. 4131, contato radar, subnível 340, direto da El. 340, direto da El, azul 4131. 4303, turn. Mento, na vertical da BR-324, 500 pés até na região de Montecido. Atento então, entendido, chama agora o controle 120, décima 8, patrulha 03. 1208, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, patrulha 03. Patrulha 03, na escuta do controle. Manda ela na sua escuta. Caminhada e pronto. Centro 192 no solo 27, direita no 21, décimo 9. Direito 1219, Índia November Alpha, autorizado a decolagem de pista no 7, o vento no 20 graus, com 0 nós, Índia November Alpha. Autorizado a decolagem de November Alpha. Centro 192, táxi via Alpha Juliette, posição 02 do Patch 1. Alfa, Juliette, posição 02, Pationa, então 3897. 3297. Voo 62, autorizado ILS no 0 no 3. Autorizado ILS no 0 no 3, voo no 620. E Salvador, é o SAM 3297. SAM 3297, altímetro 10 no 3, é por cima, marcador externo baixado e travado. Estará no marcador, o TAM 307. Para sua informação, tráfego Charlie 150, decolou agora da pista auxiliar, o mesmo ingressará na perna contra o vento da pista no 0, sem interferir com sua aproximação. Ciente, TAM 307. E o November Alpha decolado de Salvador aos 29, ingressa perna contra o vento da pista 10, aguardando instruções. Ingressará na pista, da pista contra o vento da 10, aguardando as informações de Índia November Alpha. November Alpha tem condições de curvar agora à esquerda de imediato e cruzar com o Pronorte? Afirmativo. Cruzar à esquerda, Índia November Alpha. Afirmo, dá presente autorizado, já visual, joga em cima lá, daqui da pista. Que é November Alpha. Oi, Salvador, tá 307 agora no passou externo, baixado travado. Gente, aguardando apenas a autorização de pouso, o tráfego já cruzou aqui, cruzando agora a pista aqui, aguardando a autorização de pouso, então 3217. Gente, tá, 3217. O Índia November Alpha dá presente pro horário de treinamento no corredor forte, aguardando transferência. Coroa de treinamento corredor forte, aguardando transferência, controle Índia November Alpha. Tá, 3217, autorizado pouso, pista no 0. O vento no 30 graus, com 08 nós, tráfego já superado, no setor norte do campo, 1000 pés de altitude e não interfere. Autorizando o pouso, tá, 3207. Mantém escuta. Salvador é Ocean 63, 31 na posição 5 para posicionamento. Rodrigo, equipe do solo, licença um ataque com o Ocean 63, 31. Gente, 63, 31. 1966, 4-4. Solidado Campina Grande, nível 370, outras 1-1-0 aerovia. Na corda 10, curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipar. Aciona 5555, controle 120, décima 8. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, corredor forte, mil pés. Corredor forte, mil pés, Índia November Alpha. correto, chama pronto para o pushback no 09. Sala 3217, sala 32, libere primeira direita, chame sala em 121, decimal 9. 119, sala 3217. Salvador, sala 3217. Sala 3217, Paxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportar as FDS, tá 3217. Sala 6331, mantém a posição, aguarde nova autorização para o pushback. Gente, 6331. Sala 3217, mantém a posição antes da Juliette, aguarda a liberação do seu portão. Gente, mantendo a Juliette, tá, 3217. 6331, agora autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, 6331 autorizado. Estabilizado, no 620. O 620 chama a torre 1895. 1895. Salvador, boa. Sala 3155, papapá. Solicitar autorização Guarulhos 340. Sala 3155. Confirmo. Sala 3155. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 44. Saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva direita. Controle 120, decimal 8. Aciona 5553, coteja. Sala 3155, autorizado Guarulhos, 3430, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, 208, controle, 5553, voltando 3155. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar, está no meia, Sala 3155. Toma Salvador, 3251, PAC 3215, puxa acionamento. Pode chamar para o táxi. Autorizado, chama de táxi, 5241. Solo, Salvador, 6321, não teria autorização para Brasília? 0 graus, 079. Livre pouso, 110, igual no 620. São Juliette, se é confinacional no protocolo? Ou tem alguém aqui no meio? Aqui no meio? Deixa grato, decola no pátio 4, controla noroeste, sem interferir no eixo 9018, autorizado vento 140 graus, 8 nós. pode ser. Repórter Fora do Sol. Fiz 17, observe o Xenef, divando para o PAD 3, siga via Juliette, portão número 4. 104, tá, 3217. É 321, pronto para cópia. É 321, pronto para cópia. Pronto, 6321. 620, solas 38, livre à direita, solo 1219, boa tarde. Direita 219, boa. Zero curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5546, coteja. Brasília 320, upper Zulu 17, arbor Elefa, cola 10, direita 1208, 5546, poxa, né? 632. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Câmara. 6331, pronto, Paxson 39, Galeão, 4:15. Tem uma autonomia 4:15? Afirmo. Sol Salvador, boa tarde, gol do 620, de Bruno, você escuta. Rádio no 620, táxi via Alfa, mantenente da Juliette. Alfa, mantenente da Juliette, 620. 6331, observe a aeronave parando no portão 4, a paz segue via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-95, bom voo. Índia Alfa, 1-9-95, obrigado. Aerotáxi 5241, POBD 41, 4 horas, alterna Salvador. A Romeu Hotel Juliette Serra, tranquilo. Boa tarde, decolou o Salvador para Aracaju. Agora, do plano da Lua do Litoral, chamando a Universidade de Sobrá ao Jornal 25 e todos em Aracaju ao Jornal 55, que é o Jornal de Serra. Gente, acione o código 0275. Torre Salvador é o Ocean 63, 31 está pronto, quanto espera? Chileia 331, autorizado, né, decolar pista 1-0, vento 1-5-0 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a linha decolar na pista 1-0, 6331. Fala o tráfego, helicóptero, sobre linha litoral, mantendo mil pés, com proa nordeste, fora do eixo de decolagem. Tráfego está prosseguindo com a velocidade inferior. Fique atento ao mesmo para efetuar a ultrapassagem. Alfa, 20, táxi via Juliette, portão 5. Juliette 5, 620. Confirmando, está autorizado a linha de colar, 331. Afirmativo. Certo. Solo Salvador, hoje, né, 637, posição 1, no fluxo de estacionamento. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, 637. A Praia do Forte retornará em dia da Zona Alfa. Vai manter a Praia do Forte por algum tempo? Forte, depois retornará em dia da Zona Alfa. Gente, quando eu estiver próximo da Praia do Forte, fique atento, pois será ultrapassado por um helicóptero que está vindo à sua retaguarda. Atento ao tráfego de um helicóptero vindo na retaguarda, em dia da Zebra Alfa. Afirmativo, eu sou, oriento o senhor a manter a proa até a ultrapassagem do tráfego, evitar o retorno, ou se o fizer pela esquerda, mantendo o continente. Vai manter a proa até a ultrapassagem do tráfego, em dia da Zebra Alfa. Ok, o Hotel Juliette Serra para ultrapassagem, mantenha a linha do litoral, ok? Passou na curva, matou a guarda do celular. Left turn. Controle 6331? Decorado aos 43, controle 208, Jerem 6331. 208, obrigado. Controle Salvador Cordial, Ocean 6331, decolado. Se possível, gostaria de voar Máxima. 6331, contato radar, suba 360, foi Dial. Dial da presente, 6331. IP5241, decolagem autorizada, pista na 0, vento 150 graus, 089. Livre decolagem, 5241. Controle, decolar as 45, controlando 08, boa. 08, boa. Controle Salvador, boa tarde, trip 5241. 5241, contato radar, suba nível 200, saída Arbor. 200 Arbor. Pushback acionamento, seu 3155. 55, aguarde para o pushback. Existe alguma possibilidade de uma morte ou agora está presente? Guarda, coordenação. Estamos aguardando, muito obrigado. O tráfego está agora 4 milhas à sua retaguarda, mantendo o oceano, e o ponto de ultrapassagem seria justamente a Praia do Forte. Basta fazê-lo pela esquerda. Meia dúzia. Solo Salvador, o Xené 6317, está com a porta táxi com 9-2 a bordo, 3 horas e meia, autonomia, alternando Aracaju. 29-2 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-9-5, bom voo. Sente, Índia Alfa, 1-8-9-5-3, altímetro, Xené 6317, boa. 1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Oi Salvador, boa tarde, trip 544B. Trip 54, ajusta 10-13, reporte externo, baixado travado. 10-13, reporte externo, baixado travado, 54-6. Juliette Serra, já visto o tráfego, sua esquerda. Negativo. Posição de 10 para 9 horas. Oi, boa tarde, Chené 637, está esperando a próxima zero. Chené 6327, condições de leve, classe separada? Acervo separado, 637. Autorizado 90, vento 94, 0 graus, 08 nós. 15 de classe 90, Chené 637. Passa um outro motel vestido. 46. Continua com a situação, aguarde pista livre, trip 546. Aguardará. Terminal de Aracaju. A terminal de Aracaju fará contato em 120.3. 3155 agora, autorizado, chama para o táxi. Depois do táxi, 190 com 3155. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 08 mais. 130, 08, 54, 46. Minha 327, decolou 50, controle 10, 08. 208, 6327, boa. Chegou 1966, usou com a terminação. Salvador, uma boa tarde, Chené 6327. Chené 6331, chame Recife, frequência 251. 251, muito obrigado, 6331, bom trabalho. Até mais. E o Quebec Serra, chamou o controle? Vender alfa possível. Livre regresso. Senhor, autoriza o Chené 6327, aproveite Ilhéus. Autorizado. Ilhéus, 6327, grato. Quebec Serra na escuta, prossiga. O 5446, solo, ao 52, direito, ao 1209, viu? 1209, 5446.